Oi, eu sou Samira. Oi, oi, eu sou o João. E esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz para você as vivências e filosofias de quem vive no meio do mato. Esse é nosso segundo episódio e a gente ainda tá aprendendo a fazer isso, né? Então, assim, deixa o comentário de vocês com dicas, com sugestões, falando o que achou. E lembrem que aqui a gente fala só a partir das nossas vivências, não de dados científicos, pesquisa ou informação técnica. Isso é bem importante, né? O tema de hoje é meio que começar com o pé na porta, né? A gente falou de uma coisa mais leve, tipo êxodo rural. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho desconfortável, ou bastante desconfortável, que é branquitude e permacultura. Porque nas nossas vivências a gente percebe muitas situações de privilégio branco e de racismo na permacultura. E isso se relaciona com tudo, inclusive com o episódio anterior. Se você não escutou ainda, vai lá conferir, porque ter escutado aquele episódio e depois escutar esse ou vice-versa vai fazer uma diferencinha, bastante diferença, né? Outra coisa é que é bem importante a gente começar falando que a gente pratica a permacultura, que nós somos brancos, que nada do que a gente vai falar aqui minimiza a importância da permacultura e de quem faz a permacultura. Pelo contrário, o nosso objetivo é que cada dia a permacultura seja coerente, né? Seja melhor. E nossa prática também seja coerente e seja melhor. Isso envolve muito questionamento pessoal e social, porque a permacultura, enquanto ética, ela questiona o nosso lugar no mundo e ela questiona o próprio sistema onde a gente vive, né? E a gente não vai falar de pessoas, né? A gente vai falar de um sistema. Exatamente. Então, a gente vai começar definindo três conceitos que são bem importantes para entender esse episódio se você não tiver familiaridade com esses temas. O primeiro é permacultura, né? A gente sabe que muita gente que assiste não tem muita familiaridade. E uma questão que a gente já vai levantar de cara é: não vai ter nenhum episódio só sobre permacultura, porque não existe só permacultura. A permacultura, ela em si já considera a totalidade da vida. E, portanto, todos os episódios vão falar de permacultura, né? E em relação ao conceito, muitas vezes as pessoas tratam de permacultura como se fosse um conjunto de técnicas, tipo agrofloresta sintrópica, bioconstrução, economia solidária. Então, a gente já começa dizendo que permacultura não é. Permacultura não é isso, não é um conjunto de técnicas. A permacultura, ela é uma ética de relação com a vida. E aí, lembrando o que é ética. Ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo social ou uma sociedade. Ou seja, a ética, ela é um conjunto de regras, certo? Então, a gente tem os princípios da permacultura que vai guiar o fazer, né, permacultural. E a ética permacultural é esse conjunto de regras para quê? Para o desenho consciente e manutenção de ecossistemas produtivos agricolamente, que tem a diversidade, estabilidade e resiliência de ecossistemas naturais. Então, eu vou destrinchar um pouquinho, porque eu li o conceito que Bill Mollison dá no manual do design, né, permacultural. Então, a permacultura, ela é o desenho consciente e manutenção, ou seja, não é só desenhar o espaço, né? É também manter esse espaço. E, na verdade, não é só o espaço, é o ecossistema produtivo agricolamente. Então, a permacultura, ela necessariamente fala de produção agrícola. Permacultura sem produção agrícola é uma questão. Porque a alimentação está muito no meio disso, porque sem alimentação a gente não vive. E a gente precisa de produção agrícola para viver. E fala também de diversidade, estabilidade e resiliência. Esses ecossistemas, né, produtivos, eles precisam ter diversidade, ou seja, a monocultura não cabe dentro da permacultura. Estabilidade, ou seja, estabilidade financeira, estabilidade produtiva, resiliência, então tem que sobreviver a desastre, e basicamente é isso, né? As bases dessa ética são, e vocês vão ver que são bem parecidos com os três princípios da Fazenda Cura, porque a gente se inspirou mesmo na permacultura, apesar de não serem idênticos. O primeiro é o cuidado com a terra, que é prover para que todos os sistemas de vida continuem e se multipliquem. O segundo é o cuidado das pessoas, que é prover para que as pessoas possam acessar os recursos necessários para a sua existência. E o terceiro, no início, o Bill Mollison vai dizer que é colocar limites à população e ao consumo. Depois, isso vai virar partilha justa, que é governar nossas próprias necessidades para prover recursos para atender os dois princípios acima. Então, basicamente, a acumulação não entra na permacultura, tá bom? E vamos para o segundo princípio. Essa parte inicial é meio chatinha, porque a gente está definindo conceitos, mas vamos lá que é importante. Branquitude é um termo que poucas pessoas estão familiarizadas, mas é um termo muito importante, porque quando a gente fala de racismo, a gente sempre fala da situação das pessoas negras. A gente invisibiliza um lado extremamente importante no racismo, que é quem oprime nós, pessoas brancas, né? E a gente precisa falar desse grupo de pessoas que são privilegiadas nesse sistema e que oprimem. Somos racistas. Sim, somos racistas. A gente pode ser antirracista e continuar sendo, né, racista, inconscientemente. Então, a gente precisa falar disso para a gente ter o letramento racial, né? Que é a gente entender quando a gente está sendo racista, para a gente parar de ser racista a partir da consciência, né? E, finalmente, o que é a branquitude? A branquitude é justamente essa posição desse grupo social branco que foi sistematicamente privilegiado em todos os aspectos, né? Recursos materiais, acesso a recursos materiais, econômicos, recursos sociais. E esses privilégios, eles existem hoje, não é uma coisa só exclusivamente derivada do colonialismo e da escravidão, porque a gente continua reproduzindo hoje, né? Então, não estamos falando do passado, que também tem que ser reconhecido. A gente está falando do presente. Somos racistas hoje. E a gente tem que compreender essa desigualdade racial a partir dos nossos privilégios enquanto pessoas brancas. Eu vou dar alguns exemplos que a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas aí a gente já passa para o terceiro conceito, que é justamente o de privilégios. Do que é que a gente está falando, já que privilégio todo mundo fala hoje em dia. Privilégio, no contexto do racismo, é o receber atributos positivos, né? Sem que a gente faça nada para isso, apenas pela cor de nossa pele. Então, a gente, uma pessoa branca, dificilmente vai ser parada em blitz na polícia. Na verdade, nossa relação, sendo pessoas brancas com a polícia, costuma ser uma relação de confiança, né? Ou uma relação que não tem violência nem agressividade. Então, se tem policiais perto de mim, eu, como pessoa branca, eu tendo a me sentir segura. Não necessariamente é o caso de uma pessoa negra, pelo contrário, né? Então, nosso cabelo não foi, nem provavelmente será, algum tema de discussão ou de, enfim, policiamento social nos nossos trabalhos, na escola onde a gente estudou, na nossa vida social. Então, ninguém nunca disse que meu cabelo é ruim. Pode dizer que meu cabelo está feio, mas ruim, ninguém disse que meu cabelo é ruim. Então, outra questão, a gente está muito mais próximo do padrão estético, né? a gente encaixa com muito mais facilidade no padrão estético. Todas essas situações são situações de privilégio. Por que privilégio? Porque eu não fiz absolutamente nada para ter essas facilidades na vida em relação a um grupo social. O privilégio, ele sempre é em relação a outro grupo social. Então, eu, como mulher branca, tenho diversos privilégios em relação às mulheres negras, só por causa da cor de minha pele, né? E basicamente, a gente segue porque o tema, ele já é bastante complexo e a gente precisa, né, seguir adiante, porque senão a gente vai atolar por aqui. Porque cada um desses conceitos, gente, tem uma discussão dentro deles. É muito interessante pesquisar esse tema. E a primeira observação que a gente faz é: a gente não encontrou praticamente nenhum debate sobre isso. Eu encontrei uns dois artigos em inglês sobre o tema, que na verdade nem era diretamente sobre o tema. E a gente está falando muito a partir da nossa observação, da nossa vivência, certo? E a nossa grande conclusão, começando pela conclusão para depois explicar ela, é que a permacultura, ela é branca demais e colonizada demais. E a gente percebe que isso tem uma série de consequências negativas, e uma delas é o fato da permacultura não conseguir chegar a todos os lugares. O alcance da permacultura, né? Onde ela chega. É um alcance muito baixo e por isso que a permacultura, ela é vista como branca e de classe média, porque a permacultura é branca e de classe média. É as classes que ela alcança. Exatamente. E por que é a classe que ela alcança? Justamente porque a permacultura, ela é feita por pessoas brancas, pensada para pessoas brancas e praticada por pessoas brancas. Com algumas exceções, mas essas exceções, elas são tão exceções que elas acabam confirmando a regra. E assim, pegando o gancho do episódio passado, a gente, quando fala de ir morar no campo, de fazer o êxodo urbano, a gente pensa, visualiza quem? O quê? Ecovilas. Pessoas brancas, enfim, fazendo coisas que costumam ser feitas por pessoas brancas, tipo pessoas brancas sendo hippies no meio do mato. Eu tô falando isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma pessoa branca sendo hippie no meio do mato. Então, eu tô falando do que eu vivo. Mas, quando se fala em êxodo urbano, quase ninguém fala de morar numa comunidade quilombola, em morar em uma aldeia indígena, em morar em um assentamento sem terra. As pessoas, quando falam de êxodo urbano, visualizam muito esse contexto de ecovila. E por isso que a gente fez o episódio passado muito focado nesse público, porque é o que a gente visualiza mesmo. E tem uma razão de ser, né, que a gente vai falar mais depois. E falando de ecovilas, por que que a gente não se identifica, não utiliza o termo ecovila para Fazenda Cura? Essa é uma das razões, porque as ecovilas, elas estão muito relacionadas, a origem das ecovilas são um movimento hippie na década de 70, de grupos de pessoas brancas, né, nasceu na Europa. Esses grupos de pessoas brancas se reunindo em comunidade. Só que assim, minha referência enquanto brasileira, enquanto latino-americana, de comunidade sustentável, não são as pessoas europeias, eu sinto muito. São comunidades quilombolas, são as comunidades tradicionais do campo, como as comunidades ribeirinhas, fundo de pasto, as comunidades extrativistas em geral, claro, os povos originários. Então, quando você está no Brasil, na América Latina, e o foco de comunidade passa a ser um grupo de pessoas brancas, sendo que foram pessoas brancas quem invadiu, exterminou, estuprou esses grupos, essas comunidades tradicionais, esses povos originários, caramba! Caramba, sabe? Então, eu falei que ia ser um pouco incômodo, mas é um desabafo muito de dentro do nosso coração, tá bom? E da nossa visão social também, não só do nosso coração. Então, é por isso que a gente não fala, que apesar de ser uma hashtag que tem muito impacto e por isso a gente usa, né? Mas a gente só usa a hashtag porque atrai pessoas e, na verdade, ultimamente a gente nem tem usado. Mas a gente não se considera covila por causa disso, porque não é a nossa referência. Nossas referências são outras. E assim, a gente, eu e João, reconhecemos o absoluto privilégio que a gente tem nesse processo de êxodo urbano enquanto pessoas brancas. Por quê? Porque a gente. Vamos imaginar se a gente fosse negro, né? Será que eu poderia fazer um post, eu poderia tirar fotos e gravar vídeos em que eu tivesse completamente descabelada, desarrumada, João com as roupas doidas dele, eu também, mas vocês veem mais as dele do que a minha, porque normalmente sou eu que estou com a câmera na mão. Privilégio. E aí, será que pessoas negras podem andar bagunçadas, ou isso é um privilégio branco? O que as pessoas pensam de pessoas negras que andam bagunçadas, né? Essa é uma questão importante. A gente não vai dar essa resposta porque não nos cabe, porque não somos pessoas negras. A gente pode falar que isso é um privilégio branco, que eu sinto como privilégio meu, né? Enquanto mulher branca. Outra questão. Vocês já viram, conhecem andarilhos e andarilhas negras? Porque, assim, eu acho que esse viver de trocas, ele é muito mais fácil quando se é uma pessoa branca, porque, de fato, assim, sendo muito honestos, a gente vai, ver com facilidade pessoas negras pedindo e recebendo carona? Qual o significado que as pessoas dão a uma pessoa negra pedindo carona na estrada, né? Qual o significado que as pessoas dão a uma pessoa negra andarilha? É muito diferente. Então, e por isso que até hoje eu só vi andarilhos e andarilhas brancas. Eu nunca vi um andarilho ou andarilha negra. Outra questão é, por exemplo, o morar numa casa de barro e ser admirado. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que moram em casa de barro no Brasil provavelmente são negras, né? E elas são admiradas por causa disso? Não. A maior parte das pessoas que têm casa de adobe e de pau a pique provavelmente são negras. Elas são admiradas por isso? Provavelmente não. E isso é um privilégio muito branco. Branco morando em casa de barro é bioconstrução, né? Pois é. Exatamente, exatamente. É bioconstrução, é algo. É bonito, é ecológico. Agora, quando você vê uma pessoa negra numa casa de barro, é lida da mesma forma? Não. Em relação ao trabalho braçal, outra coisa, muito lindo isso, nós, pessoas brancas, pegando na enxada e carregando pedra, uau, que fantástico, o trabalho braçal é tão importante nesse mundo tão mental no qual a gente vive. O que é o significado de trabalho braçal e de pegar na enxada para pessoas negras, gente? Sabe, então eu vejo isso muito como privilégio branco também, de eu poder escolher um trabalho braçal e isso poder ser admirado por alguém, e isso ser referência para alguém. Então, isso são nossos privilégios, sabe? Entre muitos outros que provavelmente a gente não vê, porque a gente não apanha nessa história. A gente tá do lado que bate, né? A gente não tá do lado que apanha, mesmo tendo consciência, da nossa posição como parte do grupo opressor, né? E gente falando isso não significa que somos pessoas ruins, etc e tal. Não, é reconhecer o nosso papel dentro de um sistema, né? Então vamos retirar o foco de pessoas e colocar o foco no sistema, que isso é muito importante, não só nesse episódio, mas em muitos episódios que a gente vai tratar de uns temazinhos espinhosos, como esse. Outra questão muito, muito, muito puxada, muito complicada. A permacultura, ela nasce de conhecimentos tradicionais. E Bill Mollison, e eu suponho que David Holmgren também, ele fala exaustivamente sobre isso. Só que quando a gente está em espaços que se discute permacultura, em espaços em que se ensina permacultura muitas vezes, não se fala nem de povos originários, nem de comunidades tradicionais. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem permacultura dizendo que desenvolveram certas técnicas. Mas é muito interessante porque, assim, às vezes essas técnicas já existiam, só que aquela comunidade que usa aquela técnica não tinha acesso a uma câmera e a um canal do YouTube para postar aquilo. Então parece que quem criou foi uma pessoa branca. Uhum. E, sim, muitas vezes também pega uma técnica resistente, dá um banho de tinta e é como se tivesse criado uma técnica nova, né? Acho que um banho de tinta não faz de uma técnica já existente ser nova. Exatamente. E eu sinto muito, gente, isso é apropriação. Isso é pegar os conhecimentos que foram guardados por centenas de anos ou milênios por povos. Aí que vem o que mais dói. Vamos lá. Esses povos, eles desenvolveram e guardaram esses conhecimentos por esse tempo todo. E aí eles vão e são atacados, muitas vezes exterminados por pessoas brancas. Aí passam séculos, ou às vezes só umas décadas. Aí vão pessoas brancas, pegam esses conhecimentos, vendem livros, cursos, consultorias, ganham dinheiro e ou reconhecimento, né? Às vezes estão só compartilhando conhecimento nas redes sociais, sem nem citar esses povos. E aí, depois, essa galera vai fazer oponopono e abraçar árvores pedindo perdão pelos seus ancestrais. É demais pra mim, sabe? Pra mim, permacultura que não fala de povos indígenas e comunidades tradicionais não é permacultura. Porque isso é apropriação de conhecimento. E a permacultura fala do cuidado com as pessoas. Para mim é uma incoerência absurda. E real oficial. Vão seguir aí a galera da permacultura. Eu não estou questionando técnica, não. O que eu estou falando é, gente, isso é uma atitude racista. Isso é uma atitude colonialista. E a gente precisa mudar essas atitudes se a gente quiser ser coerente, né, com a proposta da permacultura, penso eu, né? Outra questão também é que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas assim, a gente também está fazendo permacultura aqui, está compartilhando esses conhecimentos com a galera que já não tem acesso a eles e tal. As comunidades se desfizeram ou foram exterminadas, então vou dar vagas sociais. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que entender que a permacultura ela é feita para pessoas brancas. O que é que isso significa? Que a forma como esse conhecimento ele é estruturado, esse conhecimento não, os conhecimentos relacionados com permacultura, né? A forma como eles são estruturados e transmitidos são a partir de uma pedagogia ocidentalizada não, colonializada, né? Porque ocidental e oriental são posições, né? No globo terrestre. E vamos falar, a forma como a permacultura ela é transmitida. E inclusive eu falo da nossa própria linguagem. Eu estou fazendo aqui o meia-culpa. Porque a minha cabeça foi estruturada pelo sistema educacional de determinada forma que minha linguagem eu sei que muitas vezes é inacessível para muita gente, se não para a maior parte da população. Porque eu uso termos técnicos, porque a forma como o raciocínio é construído ainda é muito acadêmico, mesmo eu tendo me afastado cada vez mais da academia. Então, e a permacultura é isso também. Ela é feita por pessoas brancas, tem uma pegada muitas vezes muito técnica, muito acadêmica, que não alcança as comunidades no campo, que não alcançam os grupos que mais precisam dessas técnicas que geram ecossistemas produtivos, resilientes, diversos. E eu esqueci o terceiro. Enfim, vocês vão lembrar. Eu estou esquecendo aqui. Mas essa transmissão desses conhecimentos, ela é entre as comunidades tradicionais, os povos originários e a população em geral, ela costuma ser muito mais de forma oral ou com uma questão muito mais prática, né? E mesmo que muitas vezes o ensino da permacultura venha com prática, junto com aquela prática vem uma linguagem técnica, vem um monte de slide que fala muito pouco da realidade das pessoas, até porque a permacultura fala... A permacultura que a gente vê hoje em dia sendo muito divulgada, ela fala muito pouco sobre a vida das pessoas no campo, sobre a vida das pessoas nas periferias das cidades. Então, a gente sabe para quem é essa permacultura, né? E aí, quando a permacultura é acusada de ser branca e de classe média, aí nós, pessoas brancas, dentro da permacultura, tendemos a levantar a mão e dizer: mas a permacultura, ela super pode ser aplicada a outros contextos. É só questão de vontade, sabe? Não é para generalizar. E a gente não está generalizando, e reconhecemos, aplaudimos uma série de iniciativas que tem de popularizar a permacultura. O que a gente está dizendo é: gente, isso não é a regra, isso é a exceção. E a gente precisa ser honesto em relação a isso, né? A gente também tem que enxergar que as pessoas que praticam permacultura têm, sim, privilégio branco desde a origem da própria permacultura. Porque, assim, se os conhecimentos dos povos tradicionais e originários tivessem sido, no caso, dos povos tradicionais e originários da Austrália, se eles tivessem sido compilados e sistematizados por uma pessoa aborígene, teria sido reconhecido da mesma forma pelo mundo? Porque Bill Mollison e David Holmgren... É interessante, gente, porque Bill Mollison, ele sim vem de uma comunidade tradicional de pescadores. Isso é uma informação importante. Mas ele não é aborígene, né? E se ele fosse aborígene, que são os nativos australianos, os povos nativos australianos, ele seria reconhecido da mesma forma, né? E ele foi professor, né? Professor universitário. Então, ele tinha ali credenciais e é branco. Era branco, né? Que Deus o tenha. E isso tira algum mérito do trabalho dele? Não, mas a gente tem que reconhecer que provavelmente o privilégio branco foi uma peça fundamental no surgimento da permacultura. Outros exemplos. A gente admira muitíssimo o trabalho de Marcia Hansi. Se ela fosse Maria dos Santos, o trabalho dela teria chegado a tanta gente? Se Ernest Goethe, a gente não sabe pronunciar direito, perdoem, tá? Fosse Ernesto da Silva, ele teria criado a agricultura sintrópica e teria difundido no mundo inteiro? Ele estaria dando consultorias e cursos no mundo inteiro se ele fosse preto? Se Ana Primavera fosse preta, vocês sabem o quanto a gente admira o trabalho dela? Ela teria sido a mãe da agroecologia, né? Então, a gente precisa perceber que o privilégio branco, ele joga um papel fundamental nessa perspectiva haribô do mundo. Quando eu falo haribô, eu quero dizer assim, meio riponga, sabe? Isso é muito privilégio branco, poder fazer o que nós, pessoas brancas, fazemos. A gente tem uma abelha aqui enchendo o saco. Mas tá bom, a gente ama os animaizinhos, mas quando eles estão grudando no seu cabelo e fazendo assim no seu ouvido, é desagradável. Mas como todos os vizinhos, às vezes a gente tem problemas com os vizinhos. Então. E aí a gente levanta o questionamento, né? Praticamente todas as referências da permacultura e da agroecologia são brancas, as pessoas que são referências. E como é que isso pode acontecer, gente? Em um país em que os conhecimentos tradicionais são pretos e indígenas. Em um país em que a monocultura, pensando café, gado, mineração, cana-de-açúcar, tudo vem da Europa. Como é que nossa referência de comunidade sustentável vai ser europeia? Como é que nossa referência de vida sustentável vai ser europeia? Vocês entendem o quanto a permacultura é colonizada da nossa perspectiva? E isso não é, mais uma vez, desmerecendo a permacultura. É só que a gente tem que reconhecer onde está de verdade a nossa coerência e a gente tem que melhorar aquilo que a gente acredita que é bom. A gente se preocupa tanto com a permacultura, a gente ama tanto a permacultura e acredita tanto na permacultura, que é por isso que a gente está levantando essas questões, né? Então, outra questão é que, assim, vamos falar de nós dois. Se nós dois fôssemos negros, a gente teria tido esse tanto de apoiadores para a Fazenda Cura? A gente teria alcançado a meta mínima do financiamento coletivo para construir uma casa de barro? Porque eu já vi vários financiamentos coletivos para construir casas, sempre de alvenaria, para pessoas negras. E tinha outro contexto, não estavam construindo uma comunidade, estavam construindo uma casa para aquela pobre família. E as pessoas ajudando num contexto que não era de horizontalidade, era um contexto enfim, como é que chama? Eu esqueci a palavra. Mas um contexto muito mais assistencialista e não um contexto de construir juntos um mundo no qual a gente acredita, que é a nossa proposta. Então, vocês estariam escutando a gente se fôssemos o casal negro, né? Quantas pessoas negras tem no feed das suas redes sociais? Quantas pessoas negras vocês escutam nos podcasts? E eu não estou dizendo isso para que vocês respondam: ai, eu escuto 5 pessoas negras. Não, isso é para a gente refletir, porque nossas referências estéticas, políticas, econômicas, nossas referências todas acadêmicas, tendem a ser brancas. E isso forma a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente enxerga o mundo, o que a gente enxerga como desejável para a nossa vida. Tudo isso. Então, problematizamos bastante, mas a gente precisa falar também de soluções, né? Nesse episódio, porque a gente já está chegando perto dos 40 minutos, a gente não vai falar tanto de soluções, mas a gente vai fazer um episódio só sobre permacultura popular, onde a gente vai focar mais em soluções. Mas, para a gente, nesse episódio, o primeiríssimo passo dessa solução, dessas soluções, é falar. E identificar os problemas. Exatamente, identificar os problemas. Então, na permacultura a gente tem isso, né? Primeiríssimo princípio do desenho permacultural: observe e interaja. Então, a gente se colocando enquanto pessoas que estão observando o contexto da permacultura e da agroecologia. A agroecologia tem um contexto um pouquinho diferente, que a gente vai falar mais no episódio sobre permacultura popular, porque a agroecologia definitivamente não é branca e de classe média, que nem a permacultura. Apesar de que, enfim, tem várias questões aí sobre o entendimento de agroecologia, que é bem diverso. E ele é bem diverso na forma como atinge diversos grupos, mas a gente vai falar disso lá. Mas o que é importante para a gente agora é a gente precisa falar disso. É o primeiro passo para a solução. A gente precisa de uma permacultura que seja declaradamente antirracista e descolonializada, que reconheça suas origens, que seja popular, que trabalhe junto com os povos do campo, com as comunidades tradicionais, com os povos originários, que não se aproprie dos conhecimentos, mas que troque conhecimentos, que compartilhe com horizontalidade, com respeito e com créditos devidos. Então, essa troca, ela tem que ser verdadeira, tem que ser completa. Não é assim, tipo, aí eu chego, aprendo com esse povo, depois eu vou para a minha segunda casa, minha segunda propriedade, e aplico no meu sítio de final de semana, e aquela comunidade que me agraciou com aquele conhecimento nunca vai ter nada de minha retribuição, né? E a gente tem que pensar isso tanto no contexto individual quanto no contexto coletivo. Tem muitas possibilidades para a gente pensar soluções, de trabalhar juntos, né? De chegar junto das comunidades, de trocar esses conhecimentos, de enxergar dentro da permacultura soluções de autonomia para quem precisa de autonomia realmente, né? Nada contra quem aplica bioconstrução na casa cara. Nada contra. Pelo contrário, vá fundo, use bioconstrução, reduza o seu impacto na terra, seu impacto negativo, né? E aumente seu impacto positivo. Mas o que a gente está falando é, não adianta mudanças individuais, ainda mais nesse contexto racista e colonialista, se a gente não fala das mudanças coletivas, né? E a gente está falando disso. E para a gente o começo é esse. A gente fala dos problemas, a gente identifica, observa os problemas e quer escutar de vocês, né? O que vocês pensam a respeito. Mas também construir essas soluções juntos, porque não é a permacultura... As pessoas que produzem, né, que fazem permacultura, chegarem nos lugares e dizerem, não, agora você faz esse desenho e você faz isso e isso. Não, o desenho tem que ser conjunto, né? A construção do conhecimento e do resultado desse conhecimento tem que ser conjunto. E aí a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. E aí a gente vai fechando... Falando que a permacultura, mais uma vez, a gente fala, nós praticamos permacultura, nós acreditamos na permacultura como um caminho para mudar, né? Para criar, na verdade, construir sistemas e ecossistemas resilientes, sustentáveis, né? E ela não é em si racista, a permacultura. Ela não é racista por origem, né? Inclusive, olhando os textos originais, tá lá, gente. Muita. Todos os créditos às comunidades tradicionais que oferecem esses conhecimentos, né? Que criaram, desenvolveram, melhor dizendo, esses conhecimentos. Então, a permacultura, ela tem um potencial incrível e é justamente buscando melhorar a permacultura e enxergar a permacultura dentro de uma estrutura racista que a gente está enfiando o dedo na ferida. E falar disso é desconfortável, sim. Não achem que é confortável para a gente reconhecer que grande parte do nosso mérito deve-se ao fato de que nós somos pessoas brancas, né? Certamente a Fazenda Cura não seria o que é, nem estaria onde está, se fôssemos pessoas negras. Mas se a gente tivesse sentindo confortável, mas ao mesmo tempo quiser aprender ou sair das caixinhas, então tem alguma coisa errada. Porque fora da caixinha é fora da nossa zona de conforto. Então não tem como estar confortável e fora da caixinha. Fora da caixinha, gente, é desconforto. Então, se está desconfortável, então isso é um bom sinal, né? A gente supõe que uma parte significativa do nosso público seja branca e que esteja incomodando aí, né, essas reflexões. Inclusive, tem um conceitozinho bem importante que eu esqueci de falar no início, quando falou do conceito de branquitude, que é o conceito de fragilidade branca. O que é a fragilidade branca? Se você é uma pessoa branca e tá sentindo aí um desconfortozinho, uma vontade de dizer, mas nem todos os brancos, hashtag nem todo branco, ou nem toda branca, se você tá aí sentindo um desconfortozinho de dizer, nem toda pessoa é permacultora branca, e você tá sentindo essa vontade de defender o grupo de pessoas brancas, mesmo diante desse contexto, né, de sociedade racista, isso é a fragilidade branca, né, o conceito de fragilidade branca, que é o conceito que fala dessa necessidade da gente não querer se identificar, desse desconforto de se identificar com algo que é considerado ruim, com racismo, né? A gente não quer se identificar com racismo, porque racismo a gente vê como uma coisa ruim. Só que se a gente não enxerga o nosso privilégio, se a gente não enxerga como a carta da raça muda o jogo nas nossas vidas, inclusive como pessoas brancas, então a gente está perdendo uma parte da história, a gente está perdendo uma parte do contexto e, portanto, a gente está perdendo uma parte da capacidade de mudança que nós temos enquanto indivíduos e enquanto coletivo. Então, enquanto coletivos de permacultura, enquanto pessoas que acreditam que a permacultura pode ser um movimento, a gente precisa falar disso. E fica aí esse desconforto. João ficou quietinho, mas acho que também eu tenho alguns anos de acúmulo nessa questão de branquitude, né? E também eu tenho esse foco mais, digamos, acadêmico de lidar com esses conceitos. Mas é isso, gente. Quer fechar? Não. Ele preferiu ficar mais quietinho. A gente conversou sobre isso no início. Mas tem alguma coisa que você concorde, discorde? Não, concordo. Acho que a gente já tinha conversado antes. Concordo com tudo. Então ele assina embaixo. Assina embaixo. E é isso, gente. Foi um episódio menos conversa, talvez mais pesado, até porque fui eu falando sozinha. Mas é importante lembrar que é um privilégio branco escolher assuntos leves, porque muitas vezes para as pessoas negras não tem assunto que não seja pesado, né? E é isso. Ficamos por aqui? Acho que sim. Então, um beijo pra vocês. Comentem. Avisem pra gente o que vocês acharam dessas reflexões. E até a próxima. Até a próxima. Com mais temas polêmicos? Um pouquinho, é bom. Necessário. A gente vai ter que tirar umas coisas dos nossos coraçõezinhos que estão com a gente, umas reflexões que estão com a gente há um bom tempo. Quem sabe, depois de desafogar, a gente começa com os temas mais... Uhul! Será? Mais abraçar árvores. Mais abraçar árvores e tomar suco verde. Mas a gente já toma suco verde. Então, mas é isso, gente. Tchau, tchau. Um abração pra vocês. Até a próxima. Até.